Olá, ouvinte! Estamos começando agora a 7ª edição do Ballers Cast, podcast destinado a falar sobre futebol americano e basquete nos Estados Unidos, a NFL e a NBA, duas das principais ligas dos esportes americanos. Já chegamos aí, como eu disse, à nossa 7ª edição. Antes de mais nada, vamos falar um pouco aí sobre a nossa última edição. Você que tem acompanhado, a gente teve um problema técnico na hora de enviar e disponibilizar o nosso programa aí nos aplicativos agregadores de podcast, mas já está tudo resolvido e normalizado. Claro que se você acompanha só a NFL pelo nosso podcast, já ficou até um pouco ultrapassado você ouvir isso agora, né? Mas quem sabe quer dar uma recapitulada, entender o que aconteceu na semana maluca, que foi a terceira semana da NFL, confere lá. E você que gosta da NBA também, é bem recomendável, porque nossa equipe aqui fez uma análise interessante da chegada do Carmelo Anthony lá no Oklahoma City Thunder, também como vai ficar o futuro dos Knicks sem o Carmelo, e também a chegada do Dwayne Wade lá nos Cavs, se juntando novamente ao LeBron. Hoje a gente vai falar da semana 4 da NFL, falar um pouquinho também do que espera aí o fã do futebol americano na próxima semana, semana 5. E na NBA temos aí as pautas do momento, né? Vamos falar sobre a mudança no All-Star Game e os jogos de pré-temporada. Hoje, pela primeira vez aí nas nossas edições, não teremos o Gabriel, mas ele tá de volta, o Gabriel Amorim vai estar de volta aí no número 8 do Ballers Cast, mas o Marcos Paulo tá aqui sempre firme e forte. E aí, Marcos, preparado aí pra gente poder começar a falar da NFL? Preparado aí e mais firme do que forte, né? Forte a gente tá precisando dar uma trabalhada no... Mas vamos lá, foi uma boa semana na NFL, cheia de surpresas, e vamos buscar debater essa semana aí. Realmente, mais uma rodada com surpresas, eu acho que nem tanto quanto foi a rodada 3, que realmente foi só zebra, mas isso, mesmo sim, sem surpresas, tivemos muitos jogos bons, né? Vou passar rapidinho aqui pelos jogos, os resultados primeiro, e depois a gente vai falar sobre algumas partidas com mais destaque. O primeiro jogo dessa semana 4 foi na quinta-feira, o Thursday Night Football entre Bears e Packers. A rivalidade entre os dois times mais antigos da NFL terminou com a vitória dos Cheeseheads por 35 a 14 contra o time de Chicago. No domingo, o jogo em Londres começou pela manhã, né, para quem assistiu aqui no Brasil, o Saints bateu os Dolphins por 20 a 0. Depois, nos jogos do primeiro horário, os Texans bateram os Titans por 57 a 14, um placar muito acachapante aí do time de Houston. Os Jets, olha só, batendo os Jaguars 23 a 20. Os Patriots perdendo lá em New England para o Carolina Panthers, 33 a 30 para o time da NFC Sul. Lions e Vikings terminou com a vitória dos Lions por 14 a 7. Buffalo Bills bateu os Atlanta Falcons por 23 a 17. Os Steelers bateram os Ravens por 26 a 9. Bengals venceu o Cleveland Browns por 31 a 7. Los Angeles Rams, 35 contra 30 do Dallas Cowboys, vitória do time de Los Angeles. Philadelphia Eagles, muito bem aí também, liderando a sua divisão com uma defesa fortíssima, 26 a 24 em cima do Los Angeles Chargers. O New York Giants, e aí a decepção para o torcedor de Nova York, perdeu mais uma, tá 0-4. Dessa vez o seu algoz foi o Tampa Bay Buccaneers, que meteu 25 a 23. O 49ers perdeu também mais um jogo, é outro time 0-4 na NFL, perdeu dessa vez para o Cardinals, 18 a 15 para o time de Arizona. Duelo de divisão aí também, Oakland Raiders contra Denver Broncos, terminando uma vitória dos Broncos por 16 a 10. No Sunday Night Football, horário nobre, o Seahawks finalmente teve aí seu ataque desencantando, pontuando muito bem em cima dos Colts, uma vitória por 46 a 18. E para fechar, o jogo de segunda-feira, um jogaço, hein? O jogo foi bem disputado, 29 a 20. Kansas City Chiefs batendo o Washington Redskins. O Kansas City Chiefs, único time 4-0. Um jogo bom esse do Chiefs e Redskins, né? Bastante movimentado ali no final da partida. Mas jogo muito a gente... sendo. É, a gente vai começar nosso debate de hoje aí com o jogo entre o New Orleans Saints e o Miami Dolphins. A segunda vitória consecutiva do New Orleans Saints, a segunda vitória da temporada regular, e um jogo com uma boa atuação defensiva, um domínio defensivo muito bom. É, isso mesmo, assim. O Saints, ele começou muito mal na defesa, tanto que perdeu os dois primeiros jogos, deixando a outra equipe, a equipe oposta, pontuar bastante. Mas a gente vinha falando aqui também que às vezes as defesas muito jovens demoram um pouco para engrenar. É o caso da defesa do Saints, que há muito tempo vem sofrendo aí, vem sendo a parte que destoa negativamente nesse time, que tem um ataque sempre poderoso, comandado pelo Drew Brees, e parece ter melhorado. Mas a gente também não pode esquecer que melhorou contra dois times que vêm sofrendo muito no ataque. O Carolina Panthers na última semana e agora o Miami Dolphins, né? Que realmente teve o comandante do ataque, o quarterback, o Jay Cutler, com 164 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação. Do outro lado, o Drew Brees com 268 jardas e dois TDs, nenhuma interceptação. Isso faz realmente a diferença. Mais um ponto a se destacar no ataque do Saints também, o fato do jogo terrestre estar realmente cada vez mais focado no Mark Ingram, como a gente imaginou que pudesse ser. Não fez uma grande partida o Ingram, com 14 tentativas de corrida para 45 jardas, mas foi bem, foi importante quando precisou, né? O Drew Brees lançou 41 vezes, o jogo foi muito mais lançado do que terrestre, mas quando foi terrestre, passou sempre aí pelo Mark Ingram, até um pouco pelo Alvin Kamara, mas o Adrian Peterson, running back veterano, correu apenas 4 vezes com a bola para 4 jardas, uma média de 1 jarda por tentativa. Bom, o Saints vence 2 seguidas, mas é difícil se animar muito aí com esse time, tem muito a que melhorar, e o Miami Dolphins realmente sente muito a falta do Ryan Tannehill, desse quarterback que já nem é grande coisa, né? E os Dolphins vão aí muito mal, mesmo na temporada. É, o Dolphins que parece que não entrou, que não ligou a chavinha que a temporada começou, né? E o Dolphins que já pega na próxima semana um jogo difícil aí, né? Joga contra o Titans, e o Titans que vem num 2-2 ali, meio que precisando ganhar se quiser resolver alguma coisa nessa temporada, né? É, sem dúvida, bem complicado mesmo a situação do time de Miami, que, como você disse, folgou já na primeira rodada. É bom a gente lembrar, os Dolphins e o Tampa Bay Buccaneers não vão ter a semana de bye, porque o jogo que aconteceria na primeira semana lá em Miami não pôde ocorrer devido aos problemas com furacões ali naquela região. Então, além de tudo, vão ter 16 jogos aí seguidos para poder tentar recuperar nesse ritmo alucinante de partidas. É mais difícil ainda a situação. Pois é. A gente vai destacar também a vitória do Houston Texans sobre o Tennessee Titans, uma vitória larga ali, né? Uma boa atuação defensiva também do Houston Texans, e um time que já é bem conhecido por sua atuação defensiva, que só cedeu pontos no segundo quarto, né, Bernardo? É, isso é verdade. O que você disse aí em relação a um time ser reconhecido pela sua ação defensiva, né? Um time que tem ele, principalmente no front seven, uma força muito grande. E realmente conseguiu parar o ataque do Tennessee Titans. Mas o grande destaque mesmo do jogo foi o Deshaun Watson, né? O quarterback calouro dos Texans, que teve uma partida muito boa, 283 jardas para 4 touchdowns. Mas ele foi muito bem, realmente, e conseguiu liderar o ataque do Houston Texans. Uma vitória muito, muito importante, porque dá muita moral, né? DeAndre Hopkins aí com 107 jardas recebidas em 10 tentativas. Uma média muito boa aí de jardas para o DeAndre Hopkins, mostrando que está conseguindo ter uma conexão interessante aí com o seu novo quarterback. E pode ir longe, né? Um time que tem um ataque que às vezes consegue lampejos aí, não tá numa divisão muito forte da liga. Então, o Texans com esse 2-2, essa vitória bem convincente em cima do Titans, que é um adversário difícil, pode pensar em sonhar com playoffs aí, né? Já foi na temporada passada com o quarterback que era o Brock Osweiler, por que não agora com o Deshaun Watson engrenando, né? Parece que vai começar a jogar bem. Depois a gente passa pro jogo, um jogo bem apertado ali, o Carolina Panthers 33, New England Patriots 30. Um jogo muito bom, né? Pegado do começo ao fim. E uma vitória aí do Carolina Panthers. É uma vitória importante desse do Carolina Panthers. Como é que você viu aí? É uma vitória muito importante porque o Carolina Panthers começou a temporada 2-0, mas ainda assim muito questionável pelo rendimento do time, principalmente do ataque, que fazia muito poucos pontos, né? O Cam Newton demorando a engrenar. Nesse jogo... Bom, e aí venceu, acabou perdendo para o Saints, né? Perde um jogo de divisão, 2-1, mas já emenda 3-1, importante, tá ali liderando a divisão junto com o Atlanta Falcons, com 3-1. Então, é sempre melhor vencer, mesmo que não esteja jogando muito bem ainda. Dá uma tranquilidade maior para treinar e tentar melhorar na próxima semana. Mas, de fato, foi a melhor partida desse ataque dos Panthers, né? É claro que a defesa do New England Patriots está muito mal. O Bill Belichick já falou que tem muito a melhorar, não escondeu as críticas ao setor do próprio time. Complica bastante o ataque, né? Porque o Tom Brady é um quarterback que é provavelmente, possivelmente, o maior de todos os tempos, mas ele é um ser humano, né? De 37 anos. Então... não dá para esperar que ele consiga ficar levando no próprio braço o desempenho do time durante a temporada regular inteira e ainda conseguir ir muito bem nos playoffs, né? Uma hora o cara cansa, então ele precisa de uma defesa que consiga dar um mínimo de tranquilidade pro ataque, deixar o ataque descansar um pouco mais, poder fazer com que o ataque utilize de uma forma um pouco mais... recorrente o jogo terrestre, né? Até para não ficar dependendo muito do braço do Brady, e isso não tá acontecendo porque o desempenho defensivo é muito fraco. Mas é claro que mostra apesar da defesa ter jogado mal, mostra uma melhora muito interessante no ataque dos Panthers, porque os Panthers teve um ataque que jogou bastante mal e foi muito pouco produtivo na rodada passada contra o Saints, que é outro time que tem uma defesa caótica, né? Então... jogou com duas defesas fracas, contra um jogou muito mal e contra o outro jogou bem. Então, quer dizer que em algum ponto realmente melhorou. Cam Newton, só antes de passar a bola aí, Marco, ele teve 22 passes completos de 29 tentados, 316 jardas e 3 touchdowns para uma interceptação. De longe mesmo, a melhor partida do Cam Newton na temporada. Ele que foi o jogador que além dos passes aí, o avanço em passes, ele foi o segundo melhor corredor do Carolina Panthers, né? Correu 8 vezes para 44 jardas. Ficou apenas 24 jardas atrás do Jonathan Stewart, o melhor corredor do Carolina Panthers na partida. Voltou a demonstrar essa característica que marcou sua carreira, né? Só pra gente ilustrar o desempenho da defesa do New England Patriots, já foram 128 pontos cedidos em 4 semanas de NFL, né? É o pior número na história da franquia. E é a segunda derrota em casa, né? Coisa que não costuma acontecer no time do Belichick. Agora a gente passa exatamente para a terceira vitória dos Bills. Os Bills que jogaram aí contra o Atlanta Falcons, o fortíssimo Atlanta Falcons. E imprimiram aí a primeira derrota desse time, né? Um 23-17 em casa, 23 contra os Falcons que jogavam em casa. Pois é, cara, esse jogo tem muita coisa pra destacar, mas pouca coisa é mais destacável, vamos dizer assim, do que o fato do Buffalo Bills ter vencido o Atlanta Falcons em Atlanta, né? O Buffalo Bills que era um azarão, eu não lembro direito como a gente fez o prognóstico desse time lá nos nossos primeiros podcasts. Se eu não me engano, foi o primeiro, né, que a gente falou da AFC. Foi. Mas a gente, sem dúvida, colocava o time lá embaixo. E ele chegar na quarta semana, né? Que, querendo ou não, já é um quarto da temporada regular. Liderando uma divisão que tem o New England Patriots e o Miami Dolphins, né? Que querendo ou não, também chegou aos playoffs na temporada passada. É realmente muito interessante. O time tá 3-1. E bateu o Atlanta Falcons, que estava invicto até então. E vencendo jogos muito bem, na última semana dando lampejos realmente interessantes, imperceptíveis, do que foi o time na última temporada, quando tinha o seu ataque comandado pelo Kyle Shanahan, que é muito versátil, né, com running backs que recebem a bola o tempo inteiro, mas parou na defesa dos Bills, né, uma defesa que jogou muito bem, teve duas interceptações e forçou 3 fumbles, né, os turnovers foram muito importantes aí para o time do Buffalo Bills. O Tyrod Taylor não teve lá um jogo espetacular, com 12 passes completos para 20 jardas, 182, 12 passes completos de 20 tentados para 182 jardas e um TD, mas teve um jogo correto, né, sem interceptações. É daqueles resultados assim, que tem poucas explicações, acontecem mesmo, é do esporte, né? Mas passa pelo que a gente já falou, a defesa jogando bem, forçando fumbles, conseguindo interceptações. O Mohamed Sanu e o Julio Jones, dois dos principais recebedores, o Julio Jones com certeza, né, talvez um dos melhores da liga, que saíram durante o jogo e não voltaram para o time dos Falcons, que sem dúvida nenhuma fez muita diferença para o time não conseguir ter um bom rendimento ofensivo, atrapalhou bastante o jogo do Matt Ryan e fez com que os Falcons aí perdessem o primeiro jogo da temporada. Tá liderando ainda a sua divisão junto com o Carolina Panthers, os dois estão 3-1, mas o Saints já tá ali perto com 2-2, né? E claro, ainda é o favorito, ainda é um dos favoritos aí dentro da NFC, é um time muito forte, mas a gente tem que ressaltar, né, Marcos? Não dá pra passar por um Buffalo Bills vencendo o Falcons lá em Atlanta. Sem destacar. 3-1, líder da divisão, e não falar, né? Falar, porque foi realmente uma zebra e quebrou as casas de aposta, sem dúvida. Não. Venceu um time favoritíssimo pra chegar no seu segundo com o Super Bowl consecutivo, né? E só pra gente destacar aí, você falou da questão ofensiva do Buffalo Bills. Foram 12 campanhas para o Tyrod Taylor contra 24 campanhas para lideradas pelo Ryan, né, do quarterback do Atlanta Falcons, o Matt Ryan. Então, você vê aí que em questão de números de campanha, de defesa, vamos dizer assim, a defesa do Bills foi mais presente, né? Agora a gente passa para outro jogo importante, o Los Angeles Rams venceu o Dallas Cowboys em Dallas por 35-30. O Los Angeles Rams, que teve sua terceira vitória aí nesse início de temporada. E foi uma virada no segundo tempo, né? Como é que você viu aí, Bernardo? O que, é que você pode falar desse jogo? Foi uma virada e, bom, eu não sei até que ponto a gente vai ficar falando aqui desse time do Los Angeles Rams como uma grande surpresa, né? Porque semana após semana ele vem mostrando um ataque muito poderoso e muito diferente do que a gente viu na temporada passada. A contratação do Sean McVay como head coach, aí, ou o head coach mais jovem da história da NFL, foi absolutamente crucial para o rendimento diferente dos Rams nessa temporada em relação à temporada passada. Um time que está 3-1, é claro que a gente não dá para saber como é que vai, se vai continuar nesse ritmo o tempo inteiro, mas o que vem fazendo o Jared Goff com os Rams é realmente digno de nota e assim, de admiração ao trabalho do técnico que conseguiu fazer esse quarterback que tá no seu segundo ano, ser praticamente irreconhecível quando você vê os lances dele agora nessa temporada em relação à temporada passada. Mais uma vez ele foi para mais de 200 jardas, foram 255, foram 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Jogando realmente muito bem e conseguindo resultados muito importantes, fazendo o seu time render, fazendo o time andar. O Todd Gurley também, sendo um jogador de extrema importância, ele recebeu 121 jardas terrestres e 94 jardas aéreas. É um jogador muito dinâmico e muito difícil de ser acompanhado aí pelas defesas. São números impactantes, né? E no caso do Dallas Cowboys, não foi uma partida ruim, né? O time sentiu a falta do Sean Lee ali, o linebacker, que nem chegou a entrar em campo devido a uma lesão. O Dak Prescott fez uma boa partida, não dá para colocar na conta do quarterback essa derrota, né? Teve 3 touchdowns e 252 jardas. Foi uma partida boa do Dak Prescott. Uma partida razoável também do Zeke Elliott, que correu para 85 jardas. Mas o saldo desse jogo é esse, né? Foi um ataque que conseguiu render mais diante da outra defesa do que o outro, que nesse caso foi do Los Angeles Rams, que conseguiu essa vitória com realmente, como o Marcos falou, no último quarto, com mais uma boa atuação ofensiva desse time que está 3-1. Vem sim surpreendendo, mas se continuar com esse tipo de atuação, vencer nas próximas rodadas, já não vai ser mais surpresa para ninguém, né? Depois a gente tem aí também uma vitória, um placar magro aí, né, vamos dizer assim, uma vitória do Broncos em casa sobre o Oakland Raiders, uma vitória de 10-16, uma vitória bastante importante para o Broncos e começa a fazer com que o Raiders abra o olho aí, né, o time que era, vamos dizer, favorito aí, um dos favoritos para essa temporada, já perde a sua segunda partida aí nesse início de temporada e fica aí num 2-2, né? O Denver Broncos, como você disse, uma vitória muito, muito importante mesmo. Depois de ter perdido na última semana, uma atuação bastante fraca, né? Mas agora consegue uma vitória muito boa, tá 3-1, briga numa das divisões mais complicadas, que tem o Kansas City Chiefs, que tá 4-0, né? E além da vitória, um rendimento principalmente defensivo muito animador para a equipe dos Broncos, né? Aquela defesa com um pass rush quase intransponível, que era o Denver Broncos, que a gente viu principalmente na temporada em que eles venceram o Super Bowl, Super Bowl 50, parece estar voltando, né? Cada vez mais. Ele conseguiu uma interceptação e conseguiu 3 sacks aí para cima dos Raiders, o que mostra a força aí desse pass rush. Bom, do lado dos Raiders, a defesa também jogou bem, conseguiu 2 sacks, o Khalil Mack mostrando aí que pode contar com seus companheiros. A baixa dessa partida fica por conta dos Raiders, que perderam o Derek Carr, né? O Derek Carr se machucou, teve um problema ali nas costas, até o momento a gente não sabe qual é a previsão aí de volta, de retorno do Derek Carr, mas é provável que ele não jogue na próxima semana, e é uma perda gigantesca para o time dos Raiders, né? Porque o quarterback foi o grande nome desse time na temporada passada, quando conseguiu levar os Raiders aos playoffs. Curiosamente, também se machucou, que complicou demais a vida dos Raiders nos playoffs da temporada passada, e prova de que pode complicar de novo aqui nessa temporada, né? No lugar dele entrou o E.J. Manuel, que não tinha comprometido tanto, acabou tendo uma interceptação também, mas não é nada brilhante. É claro que o cara entrou no meio do jogo, não dá para cobrar um desempenho muito absurdo dele, mas se o Derek Carr ficar de fora, é bem provável que já na próxima semana os Raiders tenham um desempenho negativo. Outro destaque também para a gente finalizar, e de novo ressaltando aí a importância dessa defesa do Denver Broncos, é falar sobre a força também ali nas primeiras regiões, ali das primeiras zonas da defesa, porque o time do Denver conseguiu limitar o ataque terrestre dos Raiders a apenas 24 jardas. E vale a pena lembrar que lá no ataque terrestre dos Raiders tem a besta, né? O Marshawn Lynch, que correu 9 vezes, mas conseguindo apenas 12 jardas. Então, viveu aí uma tarde muito aterrorizante, né? Deve estar aquela tarde que o cara sonha com a defesa, sonha com aqueles caras de laranja ali interrompendo sua passagem, né, Marcos? É, ele que não pôde dançar esse final de semana, né? Já no Sunday Night Football, a gente teve uma vitória, vamos dizer assim, uma vitória fácil do Seahawks para cima do Indianapolis Colts. Uma vitória muito importante também para o Seahawks. Foi a segunda vitória aí em 4 jogos. Um contra os Colts que amarga sua terceira derrota nesse início de temporada, né, Bernardo? É, os Colts, eles são muito dependentes do Andrew Luck, mas além disso, ainda não, né, apesar de estarem sem o Andrew Luck pro início dessa temporada, é um time que, não, mesmo assim, não é um time muito forte. Mas é claro que com a volta aí do quarterback titular, o time pode até conseguir uma vitória ou outra, mas as chances de playoffs estão ficando cada vez mais difíceis, né? É, como você disse, o time tá 1-3. Teve aí como quarterback o Jacoby Brissett, que teve uma partida com um touchdown, uma interceptação, 157 jardas, 16 passes completos de 29 tentados. Bem, o ataque dos Colts bem tímido ali, né? Até porque enfrenta uma das mais famosas e importantes competentes defesas da liga, defesa do Seattle Seahawks, mas o destaque pro lado de Seattle realmente vai pro ataque, né? Porque vinha sendo um ponto fraco da equipe nos últimos jogos. Vários quartos sem conseguir pontuar nenhum touchdown. Mesmo nas vitórias, ataque fazendo muito pouco. 295 jardas pro Russell Wilson, né? 295 jardas, sim, ele foi interceptado 2 vezes, mas ele conseguiu também 2 touchdowns. Teve um índice de acerto de arremesso muito interessante, com 21 passes completos de 26 tentados. E no jogo corrido também, o Russell Wilson foi muito importante. Ele fez um touchdown corrido incrível, para mais de 20 jardas, se livrando ali da defesa do Indianapolis Colts, mostrando ser aquele Russell Wilson que fez muito sucesso. Na última temporada, sofreu muito com lesões que impediram ele de mostrar esse diferencial que ele tem, né, que é conseguir ser muito explosivo, correr bem com a bola. Então, assim, para todos os efeitos, foi um jogo de muita pontuação, foi um jogo em que o Russell Wilson conseguiu correr, foi um jogo que o jogo terrestre, respondeu bem com vários corredores aí. Nenhum se destacou bastante, assim. O melhor foi o Ed Lace com 52 jardas para 11 tentativas, mas o Seattle tem um repertório de armas terrestres grande, né? Foram vários corredores aí no jogo. Inclusive o Tyler Lockett, que é um wide receiver, correu com a bola aí para 2 vezes e 24 jardas. Então mostra que é um time dinâmico, tem um ataque que começou a funcionar só na semana 4. E chama atenção mesmo, assim, pra gente poder ver nas próximas semanas se o Seattle vai conseguir manter essa tônica de funcionar bem ofensivamente, ou vai voltar a ser aquele time que depende muito só da sua defesa. Mas eu gosto do Russell Wilson, aposto que ele vai conseguir levar esse time de novo, né, ao título de divisão e aos playoffs. A gente passa agora pro último jogo dessa semana e talvez o jogo mais emocionante da semana, né, um final de jogo aí incrível. A vitória importante do último time invicto desse início de temporada, 4-0 para o Kansas City Chiefs, um 29-20 sobre o Washington Redskins em casa, né? Uma partida bem importante. Conta pra gente aí, Bernardo, o que é que aconteceu nessa partida? O que foi tão emocionante aí esse final de jogo? Foi sem dúvida, né? E duas das equipes que têm jogado muito bem. O Washington Redskins, mesmo tendo perdido 2 jogos, ele perde aqueles 2 jogos, assim, que poderia ter ganho vários momentos da partida, né? E esse não foi diferente. Quem não assistiu o jogo e viu o resultado 29-20, pode até pensar que tenha sido uma vitória fácil dos Chiefs, mas foi muito longe disso, né? O Washington Redskins conseguiu ficar à frente da partida durante o primeiro tempo inteiro. E os Chiefs foram correndo atrás, né? Uma partida novamente muito boa do Alex Smith. Não conseguiu passar das 300 jardas, né? Segue sendo essa assassino do quarterback dos Chiefs, mas é um cara que, quando precisa, ele vai bem. E ontem ele correu bem com a bola, né? Correu 7 vezes para 56 jardas. Ele sabe fazer isso, mas não é sempre que ele se atreve a fazer esse tipo de jogo. Mas um jogo também muito bom do Kirk Cousins, que teve 2 touchdowns, 220 jardas. As duas equipes jogaram muito bem. Mas vamos falar dessa emoção de fim de jogo aí, que realmente fechou muito bem a semana os times de Washington e Kansas City. E a situação era que o jogo estava ali entrando no final, no seu minuto final, com o Kansas City Chiefs vencendo por 20 a 17 o Washington Redskins, que precisava ali de um field goal para poder empatar a partida. E numa última tentativa ali, numa terceira descida para poder conseguir conquistar o touchdown que forçaria o Kansas City Chiefs a ir para a tentativa de um touchdown atravessando o campo todo, faltando apenas 40 segundos para o jogo terminar. E ali naquela terceira descida o Kirk Cousins conseguiu um passe muito bom para o Josh Doctson, que é um wide receiver alto dos Redskins. E aí pulou lá no terceiro andar para conseguir fazer a recepção, agarrou a bola, mas na hora de descer, na queda, ele soltou ela no chão ali, já na end zone. Que realmente, né, sem figura de linguagem nenhuma, a vitória ficou nas mãos ali do Washington Redskins por alguma fração de segundo, mas escapou. Resultado disso, o time chegou na quarta descida sendo forçado a chutar, né, a bola e empatar o jogo em 20 a 20, devolvendo a bola para o time do Kansas City Chiefs, com 40 segundos no relógio e precisando apenas chegar numa área de field goal e vencer o jogo. O que aconteceu foi exatamente isso: o time dos Chiefs conseguiu marchar até uma região que pudesse haver um field goal, né? O Harold Butker, o kicker que substituiu o Cairo Santos, acabou errando o primeiro dos field goals que ele tentou, né? A zica brasileira só durou um field goal, mas os outros três ele converteu, inclusive esse, faltando 4 segundos para acabar o jogo estava 20 a 20, ele não amarelou e mandou lá dentro do gol, e 23 a 20. Mas aí você se pergunta, né? O jogo terminou 29 a 20, como, né? Se 4 segundos do jogo... Um field goal derradeiro ali quase deu a vitória aos Chiefs. A situação foi que, com 4 segundos no relógio, a última jogada do jogo, a última chamada do Washington Redskins, foi aquele tipo de jogada meio inspirada ali no rugby, né, em que porque no futebol americano você só pode dar um passe para frente, mas para trás eles são ilimitados. Então o time, depois do primeiro passe para frente, vai tocando a bola para trás o tempo inteiro para escapar dos tackles até conseguir que alguém chegue na end zone. Só que foi totalmente desastrosa a jogada dos uma lambança total. Uma lambança total. Na hora que no segundo passe ele para trás, a bola caiu no chão, o time sofreu um fumble que foi recuperado e levado até a end zone, terminando com um touchdown aí defensivo do Kansas City Chiefs. Essa última campanha do jogo, ele já com o cronômetro zerado, o jogo terminou em 29 a 20 para o time de Kansas City, que venceu a partida, venceu bem, apesar de que o jogo ficou indefinido até o final, como a gente disse, né? Se conseguisse ali o touchdown faltando 40 segundos para o final da partida, seria bastante provável até que o Washington Redskins conseguisse a vitória. É claro que fica um sabor muito amargo para o time da capital norte-americana de ter perdido o jogo, porque aí já tá 2-2, né? Um resultado que já começa a complicar dentro da divisão, que é forte. Tem o Dallas Cowboys que tá 2-2 também, e tem o Philadelphia Eagles que tá 3-1 jogando muito bem, mas tem que conseguir capitalizar aí o lado positivo da atuação, porque o Washington Redskins e o Kirk Cousins tiveram um bom jogo aí como um todo. Inclusive a defesa, né, conseguindo pressionar o Alex Smith em quase todos os snaps. O Alex Smith não teve vida fácil nessa partida e conseguiu um bom uma boa atuação. Kansas City Chiefs segue sendo um time imbatível aí, o único imbatível na liga até o momento. Tá 4-0, mas vamos ver até quando. Só pra gente fechar aqui, Marcos, a gente pode dar uma passada pela próxima semana, antes da gente ir pra NBA? É só acrescentar uma coisa aqui pra quem gosta dessa questão do colecionador, né? Ontem foi lançado aí o álbum pro Brasil, o álbum da temporada da NFL, né? Já tá nas bancas aí. Pra quem gosta de colecionar, é algo interessante, só pra gente pontuar aí. Vamos passar pros próximos jogos, então. Ah, é. Figurinha é sempre legal. Eu sou meio tarado com essas bobeiras assim. Vamos ver. Vamos ver quanto é que tá o pacotinho, que cada ano... Cada pacotinho tá custando R$1,50 e o livro tá R$6,90. R$1,50 vem quanto, figurinha? 5 cromos. Puta. Aí eu já desisti. Eu também já desisti. Eu tava olhando aqui. Tem 3 opções. O kit 1, com 100 envelopes de figurinhas, mais o álbum. E 3 cards que são, vamos dizer assim, pôsteres, mini pôsteres, né? Vai estar custando R$156. Ou seja, é muito caro completar esse álbum aí. Sou mais o álbum do Campeonato Brasileiro Antigo, 30 centavos cada pacotinho de figurinha aí, que valia mais a pena, viu? Eu vou juntar a grana pra dar Copa do Mundo do ano que vem. Esse eu não perco. Bom, mas vamos lá. A semana 5 da NFL começa na quinta-feira com Patriots e Buccaneers. Jogo bom, Patriots 2-2, Buccaneers 2-1. Vamos ver como é que essas equipes vão se portar em partidos importantes aí pro retrospecto das equipes. No domingo, Jets e Browns, Panthers e Lions, 49ers e Colts, Titans e Dolphins, Bills e Bengals, Chargers e Giants, Jaguars e Steelers, Cardinals e Eagles, Seahawks e Rams, Ravens e Raiders, Packers e Cowboys, Chiefs e Texans e Vikings e Bears. E os Bucks também, são dois times que estão vendo aí, acho que os Bucks até mais, porque jogam em casa e a sua divisão é um pouco mais concorrida. Os Patriots aí tem a sensação de que a qualquer momento eles vão engrenar, e o Buffalo Bills, embora seja 3-1, não é lá o rival mais impossível de conseguir bater, né? Mas mesmo assim é um jogo legal de assistir. Panthers e Lions é um confronto de dois times que estão 3-1 também, é um jogo legal. Vamos ver se tem mais aqui, cara. Tem esse Chiefs e Texans também, que vai ser bem interessante pra gente ver o poderio ofensivo de um time contra o poderio defensivo de um time, do outro, né? A defesa bem postada do Texans contra esse ataque que vem sendo muito bom do Chiefs, né? Vamos ver, tem o calouro lá, o Kareem Hunt, destacando nesse verdade. Time do Chiefs. Vai ser um ataque muito bom contra uma defesa muito boa. Que nem a gente destacou também, né, Marcos? O Alex Smith já jogou pressionado praticamente o jogo inteiro contra o Washington Redskins, que tem uma boa linha defensiva. Não vai ser diferente contra os Texans. Ele vai ter que repetir uma atuação bem segura. Só aproveitar que a gente tá falando aqui do Chiefs, vamos destacar aqui que o Cairo Santos entrou em acordo com a diretoria do Chiefs e foi cortado do resto da temporada, né? A lesão dele aí, ele não pode voltar até em 6 semanas ele não pode voltar, e o Chiefs precisava de abrir espaço no time para preencher lacunas, então foi entrar em acordo lá a diretoria e o Cairo Santos, e ele não volta a jogar nessa temporada. E ele não volta, quer dizer, pode voltar a jogar pelos Chiefs, mas teria que assinar um novo contrato, né? O contrato foi encerrado. Isso. E é bom também lembrar que isso é uma situação comum na NFL, né? Não é como nos times de futebol, por exemplo, que dá para manter o jogador ali, não tem muito... Quer dizer, tem ligas que têm limitações, mas elas não são tão rígidas quanto a NFL. E o time precisa de ter caras importantes ali na lista dos machucados, os times têm um teto salarial, o kicker tem kickers bons, novos, que vem chegando, como é o caso do kicker que foi contratado pelo lugar do Cairo Santos, que ganham bem menos, ganha praticamente a metade. Então, esse tipo de situação é comum. É claro que é chato ter o jogador brasileiro saindo, mas é provável que ele volte aí para a próxima temporada, se não pelos Chiefs, mas por algum outro time, né? Tem muitos kickers bastante velhos aí, de kickers que até estavam aposentados, que os times voltam aí com eles, né? Ressuscitam. Então, o Caio Santos, que é um cara que vinha tendo um bom aproveitamento nas últimas temporadas. Se firmou no top 10 aí de kickers dessa da NFL, né? Se ele conseguisse recuperar bem da lesão, é muito provável que ele volte, sim. E só pra fechar a recomendação dos jogos, Marcos, assim, da minha parte, eu acho que vai ser legal assistir também Packers e Cowboys, né? Dois times que fizeram um jogo muito bom, talvez o melhor jogo dos playoffs aí da NFL na temporada passada, muito emocionante, com o Aaron Rodgers, aqueles passes incríveis, o Dak Prescott também fazendo um jogo de gente grande nessa temporada de calor, vão se enfrentar de novo, os Packers 3-1 e o Dallas Cowboys 2-2, precisando de vencer para poder fazer frente ao Eagles e aos Redskins, que estão fazendo da divisão da NFC Leste uma das mais disputadas de novo. Pois é, então, com essa análise aí dos jogos da próxima rodada e com o esclarecimento sobre o Caio Santos, também a análise dos jogos da rodada 4, da semana 4 da NFL, a gente termina o nosso assunto aqui, termina de falar sobre a bola oval e vamos para a bola redonda, a bola laranja, que já começou a quicar nas quadras da NBA, né? A preseason já começou. Mas antes da gente falar aí da preseason, vamos começar por uma mudança interessante, né? É um jogo, são vários desafios que tem ali no meio da temporada, mas chama atenção. Sempre movimenta bastante mídia, movimenta bastante turista quando acontece o All-Star Game da NBA, a reunião das principais estrelas do basquete. Um jogo já clássico, né, do basquete americano, vai ter mudança para a próxima temporada, hein? Vai ter mudança aí em relação às suas conferências, Leste e Oeste, e quem vai falar para a gente sobre o tema, sobre o assunto, é o Marcos Paulo, que está sabendo aí direitinho das mudanças que aconteceram no All-Star. E aí, Marco? Mas o que muda mesmo não é nem na questão da escolha dos times, e sim na questão na configuração de cada time. A escolha continua igual, né? Tem a votação lá na página da NBA para escolher os 5 titulares de cada conferência, os 5 titulares do Leste e 5 titulares do Oeste, com aquela mesma configuração. Com a mesma configuração que eu digo na questão do peso para a escolha. O peso tem 50% de peso para a votação popular, 25% para a votação dos jogadores e 25% para a votação dos membros da imprensa. Aí, escolhidos os 5 titulares de cada conferência, os técnicos escolhidos em cada conferência, um técnico em cada conferência, escolhe os jogadores reservas. Aí a gente já tem a primeira mudança. Até o ano passado, o principal técnico de cada conferência naquela temporada era o escolhido para comandar cada equipe, né? Ou seja, ano passado foi o... Ali, 2 semanas antes do All-Star Weekend, o Boston Celtics liderava a temporada ali pelo Leste, e o Brad Stevens foi o escolhido para liderar esse time. E do lado Oeste, o escolhido foi o técnico do Golden State Warriors. Desse ano, isso não voltará a acontecer. A primeira mudança diz respeito a isso. O técnico que foi técnico no ano passado não vai ser o técnico deste ano. Não vai ser o mesmo técnico dois anos consecutivos, me desculpe. Tentando ali mudar um pouquinho do que vinha acontecendo há 2 anos, 3 anos, né? Então essa já é a primeira mudança. Mas eles continuam escolhendo os reservas para cada conferência. Aí já vem a principal mudança, que diz respeito ao seguinte: cada conferência terá um capitão, e esse capitão vai montar o seu time. Ou seja, como é escolhido esse capitão? O mais votado do leste vai ser capitão do leste, e o mais votado do oeste, o capitão do oeste. Vamos supor que aconteça igual na temporada passada: você tem dois capitães. Do lado do leste você teve o LeBron James, o mais votado ano passado, e no oeste o Steve Curry. Então esses dois, se fosse hoje, seriam os capitães de cada time, e eles em algum modo de escolha, de que não sei quem seria o primeiro, não sei se vai ser no Paro Ímpar, se vai ser na moedinha, ou se vai ser o jogador mais votado entre os dois, tem a primeira escolha, e ele vai escolher como montar o seu time entre os 22 jogadores disponíveis para aquele All-Star. Ou seja, o LeBron, que é do leste, se tiver a primeira escolha, pode escolher, por exemplo, o Kevin Durant do oeste para jogar no seu time. Ele entre os 22 escolhidos, ou seja, tirando ele ali e o Steve Curry, numa suposição que eles dois seriam os primeiros colocados na lista. Então, das 22 opções, ele pode escolher qualquer uma, seja ele os 5 escolhidos por votação popular ou os outros jogadores escolhidos pelos técnicos. Ô Marcos, então, mas você explicou aí antes sobre a questão da titularidade, né? A votação popular que escolhe os 10 titulares, né, os 5 de cada time, esses caras que foram escolhidos aí, de qualquer forma, independente de quem escolher, eles têm que ser titulares. Eles serão titulares, obrigatoriamente os 10 serão titulares. Eles podem alternar o time que eles vão jogar, por exemplo, um cara do leste pode jogar no oeste ou vice-versa. Vai depender da escolha dos capitães. Os únicos jogadores... Os capitães escolhem primeiro eles, então, né? Pra não ter risco, por exemplo, de o cara pegar mais 6 lados e outro só 4. Exatamente. Os únicos intocáveis que não... Por exemplo, o LeBron, se for mais votado, ele não pode jogar pelo Oeste. E o Curry, que se for mais votado, não pode jogar pelo Leste, porque eles são capitães, eles são os únicos intocáveis. Mas os outros 8 titulares, eles podem alternar e jogar pela outra conferência. E já os reservas, aí já vai livre escolha dos capitães também. Entendi. É interessante isso, porque é uma tentativa da liga de fazer o jogo mudar um pouco, né? Ficar um pouco mais atrativo. Porque é lógico que no meio da temporada os caras não dão todo o sangue que podem dar num jogo de All-Star, né, Marcos? Eles sempre jogam daquele jeito ali, meio que com o pé atrás, não vão pro jogo mais físico mesmo. É lógico, né? Tem que se preocupar ali, se resguardar pro que vale mesmo, né? O All-Star já era uma pegada muito festiva, né? E eu acho que com essa nova distribuição dos times, ele vai ficar ainda mais festivo. Porque a possibilidade de um jogador jogar com outro jogador que é amigo dele aumenta, né? Porque você pode ter jogadores que são grandes amigos jogando em conferências distintas em times distintos. Então você aumenta a chance de jogadores amigos jogarem nos mesmos times. E essa questão de jogar com o pé no freio mesmo, vai muito que o All-Star Weekend é ali uma semana que é decisiva para muitos times da liga, né? É a partir dali que você vai... Antes daquilo ali, é claro que você tem jogos importantes, mas os jogos mais importantes para cada time estão depois da parada para o All-Star, que você tem ali a definição de quem vai ou quem deixa de ir para os playoffs, né? É ali que passa a ser mais interessante, a ser mais decisivo para quem deixa de ir ou vai aos playoffs. É bom também a gente ressaltar uma questão, que no meio dessa festa toda, né, que o Marcos está falando, que é legal, os caras vão ter oportunidade de jogar junto com amigos, com companheiros que não teriam oportunidade por serem de times e conferências diferentes. Tem um lado beneficente legal, né? Cada time, sim, vai representar uma instituição de caridade e o jogo vai beneficiar aí quem precisa, né, Marcos? É muito interessante essa questão social, né? Vale destacar que a NBA em si, assim como a NFL, tem uma questão social muito forte na inclusão social, na questão dos menos favorecidos nos Estados Unidos, né? Tem vários prêmios aí para os jogadores que se engajam com as questões da sua cidade ali, questão de hospitais, abrigos para moradores de rua, orfanatos e essas questões aí de interação e inserção social. É, realmente isso é muito legal, é muito louvável. É uma das coisas que, na minha opinião, o nosso futebol aqui do Brasil poderia copiar, poderia tentar fazer parecido, né? A gente copia tudo que é para poder diminuir ou mudar ou tentar atribuir elementos que não são da nossa cultura aqui, bota câmera do beijo, câmera do batuque, beijo sentado, tudo mais, coisas que não são próprias nossas, mas o que realmente poderia ser assimilado aqui pelos times brasileiros, a gente fecha o olho e não tá nem aí, né? Então tá aí, ó. Olha que exemplo bacana, os times jogando aí de uma forma beneficente, os prêmios que a Liga dá para os jogadores que se envolvem com as comunidades. Poderia repetir isso aqui, não a câmera do beijo. Vale destacar que a gente tem bons exemplos de como ex-jogadores de futebol aqui no Brasil atuam em questões sociais, né? Mas é mais na questão esportiva mesmo, e isso não é valorizado também, né? Então, se você tem uma valorização, você tem um incentivo para que mais atletas usem sua imagem para fazer o bem para os menos favorecidos, assim. E, ô Bernardo, é importante a gente destacar também nessa questão da escolha do All-Star aí, é que os jogadores vão ter como eles vão montar os times, eles vão ter um poder maior na decisão das formações que eles vão utilizar e das táticas que eles vão utilizar, né? O LeBron James pode escolher jogadores ali de um jeito que ele seja o mais importante e as jogadas estejam voltadas para ele ali, como pode escolher também seus amigos e jogar de forma descontraída. Claro que a gente tá falando do LeBron James e Steph Curry aqui desde o início, mas é a questão que a gente tá usando os números da temporada passada, né? Os dois foram os mais resultados. Mas essa questão de cada um poder montar seu time aí vai dar uma oportunidade maior de jogar do jeito que os jogadores gostam aí e de ver como eles gostam de jogar, qual a formação que eles acham melhores pro seu estilo de jogo. Bom, terminando o assunto de All-Star Game agora, para a gente fechar o nosso podcast, fechar a parte de NBA também, nós vamos passar aqui rapidamente pelos resultados da pré-temporada que começou no último sábado, dia 30 de setembro. É claro que não há muito o que comentar, né? Tem até uns resultados assim surreais, engraçados, que a gente não imaginaria na temporada normal, mas é porque os times não estão jogando com seus principais jogadores, não estão dando aquela raça. Não pegaram o ritmo da competição ainda, né? Sem dúvida, né? Só pra dar aquela aquecida mesmo. Às vezes fazer um arranjo ali, um último teste antes de começar o jogo pra valer. Muitos já times começaram a treinar essa semana, né? Então você não tem como ter um padrão de jogo forte ainda. Claro que times que não mudaram tanto, como o Warriors, vão manter um padrão de jogo, mas times como o Celtics, que se reformularam totalmente, assim, vai ter ainda uma... vão bater cabeça ainda, vai ter até vão demorar a entrar no eixo aí do jeito que o jogador, que o treinador quer que o time jogue. E uma prova de que os resultados não querem dizer nada é que o primeiro jogo da pré-temporada foi Denver Nuggets e Golden State Warriors, com vitória dos Nuggets por 108-102. No mesmo dia, o Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers por 108-99. Certamente que, se fosse na temporada regular, esse resultado dos Nuggets daria o que falar, né, mano? Não, com certeza, né? O Warriors provavelmente não perderia esse jogo. Já no caso do Lakers aí, é uma derrota assim, que não é tão surpreendente, né? O Lakers vem cada vem um time reformulado aí e com vários novatos, vamos dizer assim, vários jogadores com pouca experiência, e não surpreende nada essa derrota pro Timberwolves, não. É, pois é. Bom, no domingo, já no dia 1º de outubro, o Atlanta Hawks perdeu pro Miami Heat por 90-96, né, vitória do Heat 96. Los Angeles Clippers e Toronto Raptors terminou com a vitória dos Raptors por 121-113. Na segunda-feira, olha pra você ver como é que a pré-temporada da NBA vale muito, hein? Ó, Washington Wizards venceu por 126 essa franquia que renomadíssima, o Guangzhou Long Lions, lá da China. Lá da China. 96 a 96, hein? A China invade tudo, não reconhece limites a China, né? E os Estados Unidos também. Vem a... A NBA vem adicionando esses times de fora aí durante os jogos de pré-temporada, né? Ano passado a gente teve, por exemplo, o Flamengo, que foi jogar contra o Orlando Magic e, se não me engano, o New York Knicks, né? Eu não vou lembrar de jeito nenhum, tá? Eu não me lembro bem agora, vou até dar uma pesquisada aqui, mas se eu não me engano foi contra o Orlando Magic e New York Knicks. O Orlando Magic eu tenho certeza. É, e tá certo, tem que investir na China mesmo, porque qualquer... 1% de fã ali da população chinesa já é gente pra caramba e já movimenta uma bela grana. O Charlotte Hornets perdeu pro Celtics por 82-94. Orlando Magic perdeu para o Memphis Grizzlies por 84-92. O Milwaukee Bucks perdeu para o Dallas Mavericks 104-106, placar final. Aí outro time de fora, hein? Sydney Kings perdeu pro Utah Jazz 108-83. Agora, outro daqueles resultados que a gente não veria provavelmente numa temporada regular: Sacramento Kings bateu o San Antonio Spurs por 106-100. E para fechar a rodada da segunda-feira, o Denver Nuggets venceu os Lakers por 113-107. Avassalador o Denver Nuggets aí na pré-temporada, hein? Meu Deus. E no momento que a gente está gravando aqui, tivemos já o fechamento de algumas partidas. O Brooklyn Nets venceu o New York Knicks no duelo aí lá de Nova York por 115-107. O Chicago Bulls bateu o New Orleans Pelicans por 113-109. O Houston Rockets venceu o Oklahoma City Thunder por 104-97. E tá rolando aí um Phoenix Suns e o Portland Trail Blazers por 42. O Portland vai batendo o Phoenix Suns. Meu Deus, vamos acabar esse podcast logo, Marcos, porque a gente tem que ver esse clássico. Confirmar uma coisa aqui. Eu falei que o Flamengo jogou ano passado, mas não. O Flamengo jogou em 2014 3 partidas contra o Phoenix Suns, o Orlando Magic e o Memphis Grizzlies. E em 2015 jogou outra partida contra o Orlando Magic. Foram, assim, partidas até... bem empolgantes pro lado do Flamengo, assim. Claro que pré-temporada, nada muito forte, mas pro time do Flamengo foi algo bem empolgante, assim, sim. E só vou reclamar um pouquinho aqui, que eu tô com saudade e não tem ninguém transmitindo essa pré-temporada aqui pro Brasil, né? Então a gente tem que contar com meios aí pela internet pra transmissão de dos Estados Unidos mesmo, para acompanhar esses jogos. Tô com meios saudade do jogo aí. Meus clandestinos aí. Eu vou reclamar aí. É, mas calma, daqui a pouco começa. Só também destacando aí nesse início de pré-temporada, o principal jogador do San Antonio Spurs, né, o Kawhi Leonard, está fora dessa pré-temporada aí. Ele teve uma lesão em um músculo da coxa e ainda não tem data definida para o retorno. É certo que ele não volta nesse, pelo menos, os 5 primeiros jogos da pré-temporada aí. Mas ele não tem data definida, então não dá para saber quando ele vai voltar. E o Spurs não falou nada muito certo. A única coisa que ele falou é que ele tem uma tendinite no quadríceps. Então a gente não sabe se ele já volta no início da temporada ou se vai demorar um pouquinho ainda, mas é uma baixa importante aí para esse início de temporada do Spurs, mesmo que seja pros treinamentos aí, você perder o herdeiro do Tim Duncan é meio complicado aí, sem, pra até ele recuperar o ritmo de jogo, né? É, vamos torcer pra não ser nada grave, né? E pra fechar esse assunto da NBA e fechar o nosso podcast, Marcos, a notícia aí boa, né? ESPN e a Sport TV já colocaram aí disponível a lista dos jogos que eles vão transmitir da temporada regular da NBA. E aí, você que é um apaixonado, um fã, já dá uma olhada lá e anota na agenda os dias que você não vai poder sair de casa, porque vai ter jogo para assistir. Marcos, onde é que a gente tem acesso à lista? É, a lista com a programação dos dois canais está liberada no site do Sport TV, né? Você vai lá, sporttv.globo.com, não é fazendo merchan, é só para você, fã de esportes, ter uma maior facilidade para encontrar aí. Só ir lá na aba da NBA que vai estar lá. E eu vou destacar aqui alguns jogos dessa primeira semana que vão ser transmitidos aqui pro Brasil. E num horário não muito bom, logo no primeiro dia aí, a gente tem Golden State Warriors e Houston Rockets transmitido pelo Sport TV. O único ruim é o horário, né? Vai começar 12:30 no horário de Brasília. Você tem aí também no primeiro dia, logo às 23:30, o San Antonio Spurs jogando contra o Minnesota Timberwolves. E vai ser um jogo bem interessante pra gente ver como vai ser esse elenco do Timberwolves essa temporada. Será que esse ano vai? Todo ano a gente fala que o Timberwolves vai, e vão torcer para dar certo esse ano, que ele pegue os playoffs, né? Talvez esse elenco aí, com a aquisição do Jimmy Butler, talvez esse ano consiga alguma coisa. No dia 20 a gente tem a estreia do Cleveland Cavaliers às 21h aqui nas transmissões do Brasil. E também vou destacar o New Orleans Pelicans contra Golden State Warriors, também um horário bem ruim aí, às 23h30. Vamos ver se o Pelicans também vai começar bem essa temporada que se inicia aí. Às 23h30 a gente tem New Orleans Pelicans contra Golden State Warriors, e vamos ver se o New Orleans Pelicans vai começar bem essa temporada que se inicia nesse mês de outubro aí, dia 20, esse jogo. Tá certo. Então a gente vai ficando por aqui, já falamos da NBA, falamos da NFL, na semana que vem a gente volta. É sempre importante lembrar que você encontra a gente nos principais agregadores de podcast do Android e também no iTunes, para você que tem um aparelho da Apple. É só pesquisar por Ballerscast, BallerScast, e a gente também tá no site do Mais Esportes. Você vê sempre a divulgação no facebook.com/maisesportes. Na semana que vem a gente volta, vamos falar de mais uma semana da NFL. A gente volta também com o Gabriel, que vai estar aí pronto para poder falar dessas mudanças no sorteio do draft da NBA. E voltamos também com o Marcos, que está aqui sempre com a gente para poder comentar os dois esportes. Marcos, muito obrigado aí pela participação e até a próxima edição do Ballerscast. Até a próxima, Bernardo. Até a próxima, ouvintes. Acompanhe a gente lá e compartilhe o nosso podcast. Indique para um amigo aí.